39 controle, boa tarde, desce para 5000 no 00 direto Duna. Direto Duna, 5010, eu vou no 39. 4 Sol 30, Chame Sol Leão 219. 319. O 35247, tráfego 12 horas, 10 milhas, passando 5.510, descendo para 4.000 como sudoeste, é um banho, um Airbus 320. Ciente, o 35447. Alfa Juliette para o gate 05. Alfa Juliette, gate 05. Paulo. 32 no 7, vetoração, mantenha presente pro limitado pelo LOC. Mantenha presente pro limitado pelo LOC. Azul 4065, livro 140, chama Recife, frequência 125, decimal 1. 125, 1, azul 4065, boa. Direita, saída Abo, após direto a vitória da conquista, o transponder é 5011 e o controle 119.8. 5241 para a vitória da conquista, nível 200, declando da 10, com curva à direita, saída sairá água. O transponder é o 5011 e a frequência 119.8, confere. 5241 na saída é Arbor, após direto a vitória da conquista. Arbor Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo. Gente, então Arbor depois DCT, vitória da conquista, trip 5241. 5241, transponder é 5011, confirme. Afirmativo, 5011, na frequência 119.8. 5241, protegimento correto, reporte posto para puxa acionamento. Reporta lá, grato. Paulo, 3527. 5627, informação em curso é Quebec. Pronto, cópia. 5627, tenho pré-autorizado nível 190, desejo modificação. 5627, aguarde coordenação. O limite é o localizador, mantenha a proa e informe estabilizado. Número 1, aeronave que precede, Airbus 320, 2 milhas da posição do ano. Limite é o LOC, vai reportar estabilizado. Tráfego 392, mantenha a proa. Controle, Oscar Oscar Bravo. Oscar Bravo, gente, não há tráfego a reportar, exceto o Airbus 320 está passando na lateral do aeródromo do aeroporto de Veracruz, 5 milhas afastado. Não há tráfego a reportar, exceto a aeronave anteriormente formada. Passou já o tratamento do aeródromo, agora 3 mil pés. Chame torre 118.95. 2.95, 2.97. Controle 35447. Pós-bomo, voa direto Barreiras ou prossegue conforme carta? Autorizado direto Barreiras, 5447. Sim, Tenente, autorizado Barreiras, o 5445. Via Golf 677, nível autorizado é 130, decola pistão 10, primeira curva à direita, saída Conde, transponder 0260, e o controle é 199.8. Primeira curva à esquerda. Afirmativo, corrigindo, a saída é a Conde, primeira curva à esquerda. Autorizado para a Rádio na Golf 677, da saída Conde, decola 0260, transponder 0260. Com medo, está de patrulhamento correto, aposto para o seu posicionamento. Nome 49, pronto, cobre. Afirmo, pronto. Nome 49, autorizado Salvador para Ilhéus, via Golf 677. Nível autorizado é o 240, decola pistão 1-0, primeira curva à direita, saída da Eleda, após direto Ilhéus. O transponder é 5542, controle 199.8. Tenente autorizado 240, a Golf 677, decola da 190, primeira curva direita, Tael Leda, após o Bel, 5542, 102, o controle, voo no 649. Voo 649, cotejamento correto, rebote pronto para posicionamento. Reportaremos, grato. Seguinte 5447, subir, manter nível de voo 1-0 inicialmente. 1-0, seguinte 5447. Para ataque, segundo a nossa boa equipe de sol. Botará. Solo 3217 no solo 37, livre direito, chame solo em 1-2-1-9. 219, 3217. Frequência livre, Bravo, bom pouso. Bravo, bom pouso. Autorizado táxi via Alfa Juliette para o Gate 1-0. Alfa Juliette, tudo bem. Tudo menos. Cuidado, pouso na 1-0, tá 3192. Caso 4198. Confirma intenções. Caso 4192, confirma a horário do plano de voo. 4118, confirma a horário do plano de voo. No seu plano ainda não consta no sistema, assim que tivermos, chamaremos. Caso 4118. Salvador, boa tarde, 5446, boa tarde, desse mandei nível 120, chegada a MAN, vigilância radar. 4118. Na noite, seu plano já posta aqui, tá pronto pra cópia? A 19 milhas, passando 19 mil pés para nível 120, chegada a MAN, rumo sudoeste. Gente, o O nomeia, saída é da Euleda Bridge, em Bridge Interceptor Zulu, nomeia. Transponder 50, nomeia. Controle 119.8. No 8, cotejamento correto, reporte para o próprio estacionamento. Zona 92 no solo, aos 40, liga direito, chame solo, em 1 ou 2, 1, 2, 1, 9. Salve, Zona 9, Zona 3, Zona 2. Muito boa tarde, o Zona 3, 1, 9, 2, Zona 3. 3, 1, 9, 2, autorizado táxi de alfa, reporte 2, direito. Táxi de alfa, reporte 2, direito, 3, 1, 2. Salvador, o trip 5241, acionado pronto para o táxi, estamos com 56 a bordo, 3 horas e 20, alterna Monte Claro. Autorizado o táxi até um ponto de espera, via Patiuno, Índia, Alfa, um ponto de espera, chame 2, frequência 1.9.95, altímetro 1.0.0. Autorizado táxi, Índia, Alfa, no ponto de espera, 1.9.95, grato. Equipe 5446, desce para 2000, chegada a mão, altímetro 1.0, 1.0. 2000, chegada a mão, 1.0, 1.0, 5446. Uma 2 na Alfa, antes da Juliette. 3192 visual com a TR 72 da tripa, sua esquerda, taxiando até o ponto de pé. Ah, sim. Após a passagem do meio, autorizado a ingressar no poste principal para o gate 04. Gente, após a passagem do TR, a esquerda autorizada para o gate de posição 04, da 3192. No 396, completa final LS, chama agora a torre em 118.95. 18.95, a torre do 396. Salve, eu vou na 396. 18.95. Opa, foi mal, vou transferir. Chegou na 396. Vou no 396, boa tarde. Tráfego avistado, check train, nível pouso no 0, vento 090 graus, 18, nós, o ajuste 10, 10. 90 com 18, nível pouso na 10, vou na 396, vai ser travão. No 649, aguarde para puxar o estacionamento. Equipe 5447, passa 120, chama Recife, frequência 126, decimal 0, 5447. 120, a frequência 126, decimal 0, equipe 5447. 1260, ação de identificação desce 2000 direto Duna com 1.0.1.0, tanto 3.1.44. Direto Duna, 3.1.44, boa, 2000. Aqui deixou o farol de táxi, aqui, o São Paulo de Alves. informaremos em Fresno, um também. Tomei 49, devia puxar o sinal, já pode para ataque. Reportando. Estacionamento Xamer 6327-06. 6327, livre para o estacionamento, reposte para táxi. Para o táxi 6327. Paulo, 1, 2, 1, 9. 1, 2, 1, 9, Paulo, bom, no 396. 5241, livre decolagem 1, 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 3, 9. Livre decolagem 3541. Juliette, informa que aguarda a liberação do gate 06. E Alfa, aguardante da Juliette, bom, no 396. Decolada aos 4-8, chame controle em 1919.8, bom voo, até o retorno. 098, bom trabalho, 5241. Eu direto, Duna, 2-2-3. Controle Salvador, boa tarde, 5241. 5241 é o controle. Após 2000, curva à direita, intercepta a radial 240, fiscal, aguarde a liberação para prosseguir direto com o que? Gente, após 2000, intercepta a radial 240 e aguardando o interno da conquista, 5241. Dispersal, após correção, reporte na entrada do mesmo para prosseguir até o ponto de perto. Posar para a entrada do pátio principal, 3.5. Para o taxi 6327 com 119 a bordo, termo Salvador, 3 horas de atendimento. 2,95. 7,18,900, chamar a torre e atualizar a descida, mais que não. Dando táxi até o ponto de espera, via bate 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 1,8,95, altímetro 1,090. Informa que irá seguir o Boeing 737 da Gol à sua frente, até o ponto de espera. O Gol nomeia 49 acionado e pronto o táxi, 104 a bordo, 2 horas, alterna Aracaju. 49 autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 1995, altímetro 1090, confirme a autonomia? 12 horas. Entre táxi e Índia, vai chamar o Torre 18095 no Porto Fera, voo no 649. No 649, não compreendi a autonomia. 2 horas. No 649, bom voo. É, de graça, bom trabalho. Torre Salvador, boa tarde, Gol 649, no ponto espera da 10, pronto. Voo 1649 autorizado, alinhar e decolar da 10, vento 090 graus, 1 menos. Gente, além decola, Gol 1649. É da torcida da Ásia do Farol do Itapuã, papapá, Mike Acudel. Mike Acudel, tráfego ajustado, reporte para o cruzamento final 10. 627, após a passagem do Boeing 737 da Gol à sua frente, autorizado continuar o táxi até o ponto de espera, no mesmo chamará a torre frequência 18, decimal 95, altimetro 10. Ponto espera da 10, da 10, vai cuidar. Iniciando o Gol no 649. LA-327, mantenha ponto de espera. Mantenha a vida. O Mike Acudel, autorizado base, reporte final da 17, vento 090 graus, 17 noite. Ok, atualizado então o cruzamento do final da 10 e base da 17, passará final, papapá, Mike Acudel. Torre Salvador, boa tarde, 35446, estabilizado na final, totalmente visual. 5446, boa tarde, o ajuste no 010, continua a aproximação, reporte baixado e travado. Quanto será baixado e travado 5446? 1649, decolar 252, chame controle 119, décima 8. 1198, grato, Gol 649. Gente, primeiro comboio direita, transponder 0123, controle 119, décima 8. Pro 9, cruza 2000, para o 240, Nadael Leda. 649, direto Leda, boa tarde, contato radar vigilância. Boa tarde, direto Leda, Gol 649. 0 graus, 1 menos. Aqui é autorizado o pouso, cabeceira 17. Tá parado, papapá, vai ter grau. Serra, reporte para táxi. 5446, informe tráfego à sua esquerda, um helicóptero para pouso parado na cabeceira 17, na Renata, terminou sua aproximação, tráfego já avistado, cheque trem, teve pouso 10, vento 090 graus, 1 menos. 7, vai ser para você, 446. Fuga da Serra, aguarde para ingresso não, 9 profundo na pista. 075 é o controle, a sua identificação, desce 4 mil pés, direto sul, né, vigilância e radar. Trip na curva da 10. Afirmativo. Após o pouso do mesmo, a linha mantém cabeceira no zero. Após o pouso da TR, a linha mantém na 1-0, aqui na 6327. Sabado 23144, nessa pronta autorizada. Direto do Nota Livre, ele é Titan 3144. Chama lá. Guarulhos. 3155, informação Quebec, confere, pronto, copia. Afirmo. 3155, autorizado Salvador para Guarulhos, via Peso 44, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. O nível autorizado é o 340, decola da pista 10. Primeira, a curva à direita, da Euleda, eu dizia a saída, eu transpondo em 5576, controle 119.8. A 3155 está autorizado Guarulhos e o 340, Viapa, Zulu 44, Pois Nilza, decola 10, curva à direita, Tael, Leda, Eudes, 5596 no transponder, 119.8, controle. Transponder 5576, confirme? Sim, Matheus, 5576, está na 3155. 3155, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Boa entrada, 3155. Controle Salvador, trip 5241, agora 20 milhas, autorizaria para o destino, senhor? 5441, mantenha início, mantenha a radial 240 de Salvador, aguarde liberação direto com o Cristo. 241. Foi entendido, vamos manter a radial, aguardando para o destino, 5241. Afirmo. Salvador, batalha 5446, grande. 5446, autorizado táxi via Alfa Quilo para o Pátio 3, posição é 03. Alfa Quilo, Pátio 3, 03. Para quanto? 170. 170. Quebec Serra, vento 100 graus, nomeia nós, devido colagem da 17. Controle 3144, está estabilizado. Rede livre LS, torre 118, 95, bom pouso. Obrigado. No 649, passa 140, chama Recife em 125, decimal 1. Vai chamar Recife em 251, voo 1649. Pode prosseguir 2000, passaria 2231. Firmo 2000, livre LS, passaria 2231. 2000, livre LS, passaria 2231. Tá, Clay. 25 milhas agora, trip 5241. Gente, mantenha a radial, submantenha 200. 200, 240. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, Xenia 6327. Boa tarde, 6327, direto Leda, vigilante. Leda, presente, 6327. 5241, qual será a proa da presente para a conquista? Tem 199.8. 198, obrigado. O Silo, sente da informação Quebec. Estava passando a Serra Baixada lá. 3144, tráfego avistado, continua aproximação, aguardando pista livre. Essa nave que o precede é um ATR da trip, decolando da 10. Quem é visual comigo? Autorizaria direto 2500. 2500 direto, está livre. Quilo Quebec Serra. 2500 direto, obrigado, Quebec Serra. Acho que eu tava aqui, 1 minuto, copa. Tava aqui na informação em curso, é Quebec, pronto, copa. Acho que eu tava aqui, autorizado Salvador para Maceió, o nível autorizado é o 07.